スワードキャスト。 Minasama, tudo bem? Aqui é Benjamin Yagi, trazendo a segunda parte do Zordcast, episódio 3. A gente pede um pouco de desculpa pela edição brusca no final do capítulo passado, porque nós tivemos problemas de gravação e foram necessários 2 dias para completar todo o trabalho. Então segue aqui agora a parte comportamental e toda a discussão num papo bastante legal e obrigado pela paciência. Então, acho que a gente já terminando o Samurai, a gente já podia falar a respeito da arte marcial hoje, né? Que seria um culto, num sentido quase religioso de autoaperfeiçoamento. Então, aí fica é muito próximo nessa ideia, né? De que na religião você busca uma iluminação e para você atingir iluminação, talvez você precisa ser um ser humano melhor, mais atencioso, caridoso e o caramba. E muitas religiões acho que pregam, né? Espiritismo, catolicismo, né, desse melhoramento. Então, e a gente também tem, mas eu acho que no nosso caso é porque a gente não quer continuar levando porrada, né? É, tem esse detalhe que é um estímulo. Excelente motivador. E aí daí pra frente é falar, né, como algumas características, né, essa questão quase religiosa de culto, a parte boa, né, a parte ruim, e a gente ia descampar aí pra uma doutrinação quase religiosa aí que os charlatães fazem com seus exageros orientaloides e misticismo desnecessário e bullshit de um modo geral, né? Só que eu acho que isso ia ocupar tipo uns 25 podcasts se a gente fosse falar disso, né? Mas só tanger por cima. Eu e o Gil tava trocando umas ideias assim a respeito de quase a noção de oferta e procura, né? Existe uma carência pelos samurais e gente que quer e às vezes não tem uma demanda que ofereça, né? A arte marcial é limitada para oferecer em alguns pontos e aí os picareta come solto. É, porque é aquela história, o ser humano ele tem a capacidade de ressignificar tudo. Então, a partir da hora que você pode ressignificar a pizza para colocar presunto e abacaxi e me deixar feliz, porque eu pessoalmente gosto dessa abominação. Nossa Senhora. Né? Aí vem aquela questão, para mim essa abominação é uma fonte de prazer. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá? É isso aí. Bom, nesse novo bloco, então, a gente vai discutir um pouco a respeito da questão da disciplina, né, do samurai em realizar seu ritual de autoaperfeiçoamento através de suas práticas, né, e isso como chegou hoje num tipo de culto de autoaperfeiçoamento nas artes marciais, que é praticamente uma visão religiosa, né, existe até uma, a gente pode dizer que uma obsessão em se tornar tanto tecnicamente perfeito quanto uma pessoa idealizada pelos ideais do Budô, conforme ele foi estabelecido depois da guerra, né? E aí, Gil, a gente vê alguns pontos bastante positivos, alguns pontos bastante negativos em relação a isso. Você poderia dar uma comentada na visão do autoaperfeiçoamento? Claro, claro, bem, né? Então, esse segundo do dia aí da gravação, né? Fico muito feliz de estar aqui de novo com os honoráveis companheiros, né? Vamos lá. Então, né? Assim, essa coisa do autoaperfeiçoamento, né? A gente poderia, não sei, pensar em uma série de formas, né? Eu imagino que tanto as religiões quanto as artes marciais têm isso. Tem essa preocupação, né? Diversas religiões, né? E diversas artes marciais, né? Só que é preciso a gente ver isso, né? A gente tem uma moral, né? Ou pelo menos assim, todas essas práticas, elas têm algum conjunto, alguma coisa que informa uma dada ideia de moral. Então, assim, né? É preciso que a gente compare, né, o comportamento das pessoas, né, em relação a essa moral, né? Então, em primeiro lugar a moral, em segundo, né, os comportamentos, né, sociais, aquilo que se espera, né, dessas pessoas em relação ao código, né, em relação a essa moral, e aquilo que a gente vai chamar de um cuidar de si, né, ou seja, né, a forma como a gente precisa, no caso se fazer, né, para agir em conformidade com essa moral. Né? Então, o autoaperfeiçoamento, ele é, né, em um certo sentido, né, uma derivação desse conjunto de preceitos que organizam a prática. Né? Então, é preciso, né, quer dizer, eu penso que seja preciso olhar, né, por aí, né, sempre em comparação. Né? Quer dizer, qual é o sistema onde a gente está, né, para que essa noção, né, de autoaperfeiçoamento faça sentido, né? Por exemplo, no Karatê, né, o Pinto San pode falar, né, no caso, né, em outras práticas, né, o Renato pode falar, né, no Kendo também a gente tem uma grande preocupação, Kendo e Ai, né, com essa coisa do, né, de uma ideia, pelo menos, né, de autoaperfeiçoamento, né, sem cair de fato nela, né? Então, assim, porque também nessa noção de autoaperfeiçoamento, ela é variável também, né? Gil, uma observação, né? Eu li um texto interessante uma vez na revista Kendo World, né? Até fiz um post sobre isso, que fala que, assim, depois da Segunda Guerra, você pega Kendo, pega Iaido, são artes marciais que existe uma aplicação possivelmente prática em luta, em batalha, em guerra, sim, mas no mundo de hoje não serve para nada. A gente não se defende, né, com espadas, ao contrário do Karatê, que tem pelo menos alguma ênfase em possibilidade de uma defesa pessoal mais focada. Né? Então, acho que já no logo depois da guerra, um sensei, de um famoso sensei que hoje acho que ainda é vivo, o Oitavo Dan, ele fala que o Kendo, a espada japonesa, ela não serve para matar um inimigo, né? O Budô não permite que você tire a sua arma para matar, neutralizar de uma forma assassina, né? Ele diz que o Budô, a espada é feita para cortar os maus pensamentos, as más intenções que a gente pode ter durante a vida, durante algumas atividades, as más escolhas, né? Então isso acaba sendo um ponto de inspiração muito forte, porque a gente treina uma coisa muito concentrada na prática, na repetição, mas na verdade a inspiração disso é criar uma disciplina de sempre fazer daquela maneira como foi ensinada, que a gente entende como o modo correto de ser. Quem treina Kendo é muito cobrado, né, do que é o Kendo correto. É uma coisa que é inatingível, inquestionável, mas você tem que treinar o correto. Então você persegue esse correto, que é impossível de ser atingido, e a gente, da mesma maneira, isso talvez treine nossa percepção, nossa mente, nosso hábito para ter atitudes corretas. Né? Será que acho que esse é o link principal entre o aperfeiçoamento prático da manuseio da espada e o aperfeiçoamento de caráter, né? Eu gostaria até de entrar nesse ponto que você disse, viu? Porque assim, né, é engraçado a gente pensar, né, na produção que se deu no século XVII, né? Em torno do, acho que grande parte dos clássicos, né, vem desses séculos, né, XVI, XVII, pós-Sekigahara, né? Então, assim, você acabou com as guerras e você teve um florescimento muito grande de artes marciais. Todas, né? No século XX também, né? Você não tem guerra, né? Ninguém se guerreia com lança, chusso, espada, essas coisas. Por outro lado, você tem uma pesquisa bastante grande, né? Assim, e hoje em dia, né, com o advento da internet também, você pode pesquisar, você pode conversar com senseis em qualquer lugar do mundo, né? Desde que você tenha paciência para fazer as mediações necessárias em termos da linguagem e tudo, né? Então você tem um florescimento, uma pesquisa em torno disso, né? E assim, o Kendo, né, tem uma coisa interessante, né? Que eu lembrei agora justamente na sua fala, né? O Kendo, ele usa o kanji, o ken, né? É um kanji usado para espada chinesa, né? Que tem os dois gumes, né? E assim, né, e tem essa coisa, né, por que que não se usa o kanji de katana, por exemplo, né, que ele tem um lado só, né, de corte, né, por que não se usa esse kanji, né, pro kendo, e se usa esse que tem os dois gumes, né? Isso daí é algo bastante interessante, né, porque é o seguinte, né, usa-se esse kanji que corta dos dois lados, porque ao mesmo lado, no mesmo tempo que você corta um oponente, você se corta igualmente, né? Então, assim, a preocupação, né, dizem, né, que a preocupação do Kendo, né, no mesmo ponto que você atinge, né, que você avalia, pratica essas técnicas, né, você tenta se polir também, né? Então isso daí é bastante interessante, né? Nesse histórico do Kendo. Né? É, não é uma questão literal, né, que você se corta. Como a espada tem dois gumes, existe muito perigo de, ao cortar um adversário em algum movimento errado, você também ser cortado. É uma percepção filosófica, né? Não é, né, sem dúvida, não é. Acho que entra a questão de você ter a responsabilidade em sacar sua espada para cortar alguém, que você corre também o risco de ser cortado, talvez ali fisicamente, ou de repente como uma consequência do seu ato de ter atacado alguém, talvez no momento que não deveria. Então tem essas alegorias, né? É, não, mas a ideia é bem filosófica mesmo, né? Usa esse candi para indicar que, ao mesmo tempo que você corta, você se corta, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você está se polindo, né? Quer dizer, praticando, ao praticar, você está se polindo também. A ideia é essa. Né? Vale lembrar que as espadas das divindades, quase todas são de fio duplo. É, sim, da antiguidade. Porque, né, elas representam as... Boa parte dessas figuras mitológicas com espadas é por influência chinesa. Sim. Então, a Tsurugi, ela tem aquela conotação da espada idealizada, enquanto a katana, ela já é um sabre, ela é uma coisa mais material. Como se o Kendo fosse o caminho da espada ideal, aquela espada, aquele conceito de Shimbu, da divina marcialidade, da marcialidade que cessa a agressão sem a necessidade da destruição do outro. É verdade. Tem uma série de leituras que, quando a gente vai traduzir, a gente não consegue traduzir. Morre, fica só caminho da espada. Mas o fato, o conceito de doutrina, tem a ver com taoísmo e tudo, não tem como trazer tudo. Eu entendo que a civilização chinesa, né, indiana, chinesa, japonesa, a chinesa é o quê? 3 mil anos, perto de 3 mil anos, né? Não é algo que a gente tem que se jogar fora, assim, quando falam de a filosofia, a construção do ser através do esforço físico, né? Que a gente já falou aqui nos blocos anteriores. Mas a gente tem que lembrar que houve um evento muito forte na humanidade no século passado, que se chama Segunda Guerra Mundial. Ela transformou muita coisa, né? Não somente a guerra, a morte, né? Mas o impacto dela é tão forte, que já teve até pesquisas que falaram que nos guetos, no próprio campo de batalha, a quantidade de pessoas que morreu poderia, se elas estivessem vivas, poderiam ter mudado a história da humanidade. Como? São coisas simples, que você nunca... dificilmente para pensar. Quantos cientistas, digo, pseudocientistas não... futuros cientistas, futuros médicos, futuros artistas morreram em campo de batalha, em campo de concentração. Pessoas que não chegaram, digo, crianças, pessoas que eram mentes pensantes, mas que não tiveram oportunidade, porque já caíram dentro de um campo de morte, né? E isso atrasou a nossa sociedade durante muitos anos. Isso está atrasando durante muitos anos. Né? Tá certo que a tecnologia sempre se desenvolve quando o negócio é pornografia, né? E guerra, né? Quando a coisa são duas coisas que desenvolvem a nossa tecnologia. Mas cabeças pensantes, pessoas que poderiam ter mudado o rumo da história, com certeza morreram dentro naquele evento. E aquele evento só não levou à morte de várias pessoas que podiam mudar a nossa sociedade, mas também de muitas, como posso dizer, muitas artes que morreram, que foram modificadas, muitos comportamentos que foram modificados graças ao terror da Segunda Guerra. Eu falei aqui, em outro bloco, que o Japão e Okinawa foram divididos, né, depois da Guerra do Pacífico, no fim da Guerra do Pacífico, que foi praticamente a continuidade da Segunda Guerra, né, uma parte da Segunda Guerra. E isso fez com que o karatê japonês e o karatê... vejam só, era o mesmo karatê. Mas por conta da grande barreira que o fim da Guerra do Pacífico fez, né? Ou seja, a barreira que os americanos tiveram que fazer entre Okinawa, quando colocaram a base militar lá, e o Japão, aquilo fez com que... lembrando que a comunicação naquela época era por carta, né? Exato. Por telégrafo, um telefone muito difícil, né? Então, a comunicação entre os mestres que existiam de karatê, né? Estou falando de karatê, em Okinawa, para os que existiam no Japão, eram quase nula. Para se conseguir uma documentação para ir de Okinawa ao Japão, era difícil. E ainda mais naquela época em que a dominação queria acabar com qualquer vestígio do espírito japonês. Ou seja, esse espírito japonês é aquele nacionalismo exacerbado, a acreditar que o imperador, mesmo depois dele ter dito que não era o filho dos deuses, continuar acreditando, né? E as artes marciais que davam esse espírito, ainda o espírito vivo do samurai, né, para os japoneses. Então o americano disse: ó, a gente tem que cortar com isso, tem que acabar com isso. A gente pode invadir, né? A invasão é uma coisa, dominação é outra. A gente tem que trocar a cultura, trocar o pensamento desse pessoal nas próximas gerações, para não acontecer de a gente ter que jogar outra bomba aqui, né? E é assim que acontece. Então, muita coisa mudou. Eu estava conversando com meu professor de historiu lá em Okinawa, a gente estava tomando a cerveja depois do treino, e eu disse a ele que eu sou apaixonado pela cultura, sabe, japonesa e chinesa e de Okinawa, que ela é bem distinta da japonesa e da chinesa. Ela seria um meio termo entre as duas. Por que eu sou? Porque ela explica muita coisa do que tem no karatê. Movimentos que praticamente não servem para nada, tem uma desculpa, tem uma finalidade, né, que vem da cultura. Pode não ter uma finalidade como arte marcial, mas tem uma finalidade cultural. Então, tem coisas como a língua de Okinawa, que existem algumas explicações que alguns professores de Okinawa falam que só é possível através da linguagem de Okinawa, que é o Tinanguchi, que é o idioma, que já está morrendo, né, poucos falam. Por exemplo, Bunomai, que é a dança do guerreiro, que é uma coisa interessantíssima. Segundo o sensei, né, de historiô, eu já vi outras fontes, mas meu sensei, Onaga sensei de historiô, ele falou, eu mostrei para ele que eu queria praticar o Bunomai, que é a dança do guerreiro, que ela é baseada em kata, em alguns kata do karatê. É como se você estivesse fazendo kata. Você pega um kata de um atleta de karatê fazendo, de um karateka, e pega o Bunomai, e é o mesmo movimento. Com algumas diferenças, né, porque é uma dança, mas é o mesmo movimento do kata. Aí eu perguntei a ele, né? Ele disse, ah, é Bunomai, a dança do guerreiro. Eu queria treinar, sensei, para entender mais essa parte cultural, entender o que é que isso influencia no kata. Ele falou para mim, quando os americanos tomaram Okinawa, a gente teve que transformar os treinos de karatê em alguma coisa que não fosse, que não parecesse ofensiva, que não parecesse agressiva. Então apareceu essas danças com o movimento de kata e um monte de outras coisas, sabe? Assim como no Japão também, o próprio judô passou por algumas modificações na época de 1950, porque eles queriam voltar a praticar, mas os americanos não queriam liberar a prática de artes marciais, certo? Quem não me garante que toda essa coisa de transformação, claro que a gente sabe que tem relatos, né, de 1600, 1700, o auge da casta samurai, a casta bushi. Mas que não me garante que muitas coisas dessas foram inventadas num bom sentido, para driblar a dominação americana, né, para continuar mantendo a cultura japonesa, só que de uma forma que os americanos não barrassem, né? Porque antes disso, antes da Segunda Guerra, a gente até falou aqui, quantos esforços, né, de guerra, né, quantos trabalhos foram feitos para trazer de volta aquele espírito guerreiro aos japoneses, né, do século XIX, né, aliás, do século XX, né, para encarar a guerra, encarar a Guerra do Pacífico e o plano, né, do Japão, que era tomar todos os territórios conhecidos do planeta. Né. Até ali, o pessoal teve a tradução do Bushido. A criação da expressão Bushido, Budô, etc e tal, para trazer aquele espírito guerreiro, o pessoal meter a cara no campo de batalha, pegar avião e jogar em destroyer americano, ainda pilotando avião, se matar, os kamikaze, etc e tal. E de uma hora para outra, né? De uma hora para outra, que eu falo assim, de 10, 20 anos depois, os caras vêm com o mesmo material, isso aqui é o Budô, Bushido, e a gente fala da construção do ser humano. Mas peraí, cara, tu tava usando isso há 20 anos atrás pra jogar o teu avião? no Destroyer e agora tu tá falando outra coisa? Vocês estão me entendendo, né? Eu sou um cara cético, eu sou o ateu da história aqui, né? Eu sou cético, né? Você entende? Eu não tô dizendo que não existiu. Pode, sim, existiu. Mas existe um romantismo tão grande na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, referente às artes marciais, sabe? Né? Que, pelo menos as japonesas, né? Não vou me arriscar a falar de outras, né? Mas existe tão grande que às vezes eu fico com a pulga atrás da orelha. Assim, porra, será que não tá demais, não? Será que não tem uma explicação aí, não? Né? E quanto à religiosidade por trás do samurai, é aquilo, né? A gente tá num mundo, ao ver de muitos, né, sem honra, né? É negro mente para outros para tomar vantagem. É, a gente que faz certo, ó, não se dá bem. Quem faz errado se dá bem. Eu vou, tô querendo fazer um financiamento do meu carro, mostro toda a documentação, o banco diz, não dá. Poxa, aí vai o cara, falsifica dois documentos, diz que trabalha não sei aonde, abre uma firma não sei o quê, compra o mesmo carro com, sei lá, o nome da firma que ele abriu, fantasma, e não vai pagar. E você fica revoltado. Né? Você fica revoltado. Tinha um vizinho que ele conseguiu colocar internet banda larga no nosso prédio aqui no Japão. Ele ligou pra Okinawa. Ele ligou pra Okinawa e conseguiu que o cara lá de Okinawa instalasse, sendo que o prédio não podia instalar. Aí eu fui lá, né? Aí eu falei para as empresas todo dia, não instala não, que o seu prédio tem que falar com o dono, e o dono é o governo, não sei o que, os caramba. Aí eu fui no cara e perguntei, o cara disse, ah, meu irmão, eu fui lá em Okinawa, liguei para Okinawa, joguei um caqueado lá e os caras instalaram. Eu fiquei revoltado. Aí, cadê o Budô, cadê o Bushido? Eu, né? Cadê? Tá entendendo, gente? Então, no mundo hoje que também esse jeitinho que não é mais brasileiro, que é o jeitinho ruim brasileiro, que muita gente já faz, né? Muitos outros já faziam, né? É, a gente é que adotou o nome. É muita gente que se vê, fica revoltada, que se sente injustiçada, às vezes procura, um símbolo para colocar, depositar aquela fé dela, né? Um ideal, exato. Uma honestidade, caráter, né? E você vê a história dos 47 Ronin, que depois de um ano, né, andando feito mendigo, feito um pescador, e se reuniram para botar em prática a vingança, ou a justiça, né, aos olhos dele, né, sobre a morte do Asano, do Daimyo, que eles eram... Vassalos? Sim, que eles eram do clã do Daimyo, né? Eram serviçais do vassalos, exatamente, né? Você fica, pô, isso é o ideal. Até hoje, você vê, quando eu fui no templo dos 47 Ronin, né? Porque não existe jazigo, não é um cemitério, é um templo, né? Que tem lá 47 pedras, inclusive até uma que simboliza o próprio Asano. E eu vi criança de 12, 13 anos sozinha, indo pra lá pra orar, né? Acho que ela vai fazer algum teste, alguma coisa. Você vê como é que é enraizado, como é um ideal, né? São 47 caras que foram assassinar um, né? Tecnicamente, se eu pegasse nós três aqui pra bater num só, o nego ia ficar indignado, né? Você sabe, né? Mas são samurais, né? Que pode esquecer toda a porcaria que eles fizeram de mal. O importante é o comprometimento com o Asano, com o Daimyo, né? Com os serviçais, com os vassalos, e lá depois de um ano passar por toda a dificuldade e meter porrada, arrancar a cabeça do outro lá, né? Isso é o ideal. Vingar é morte, né? Eu não quero usar a palavra vingar, que pode ser meio pesada, mas essa é a verdade. Então muita gente pega isso como ideal, senão o samurai, ele é honesto, ele é íntegro, né? Os filmes, então, Hollywood, bota pra descer. Não, Hollywood nem tanto. Né? Mas olha... enquanto você vai ver os cavaleiros medievais, né? Da, sei lá, ingleses, né? Você vai ver o quê? Game of Thrones, nego pegando criança, nego matando o outro, né? Aí o pessoal também é muito influenciado pela cultura pop, né? Mas até hoje em dia, os próprios japoneses já fazem filmes, e eu indico a todo mundo aqui os filmes de Mifune e de Kurosawa, né, que você pega Yojimbo, você pega Sanjuro e aqueles outros, que já tem uma pegada mais realista, né, e samurai não é essa perfeição toda. Mas a cultura pop transformou eles numa perfeição na espada japonesa, né, na katana, a arma mais perfeita do mundo. Até agora que virou, né? Na época que todo dia tem batalha, não tinha como você ter uma arma perfeita, velho. Era um pedaço de ferro que depois de duas porradas virava um porrete de aço, né? Não tinha mais corte nenhum, né? Mas o pessoal quer esse ideal. Então deposita toda essa frustração do mundo atual nesses avatares do ideal, né? E cria essa religiosidade, né? Assim como tantas outras coisas, né, gente? Não só nas artes marciais, mas no samurai. Mas tem outras coisas também que o pessoal acha que é um semideus na Terra. Falei demais, mas espero ter falado bonito. Não, foi muito bom. Falou bonito. Acho que, apesar disso, a gente tem um certo tom crítico que parece bastante cético, né? Mas existe aí um fator bastante positivo trabalhando a arte marcial, que é o comprometimento, né? Acho que é isso que faz com que a gente tenha um segmento da arte por outras gerações, novas gerações que vão, de certa maneira, né, se apropriar, ter a interpretação deles e tocar para frente. É isso que faz a arte marcial chegar aos dias de hoje com, não sei, um certo purismo, de alguma maneira. Não sei como é no karatê, não sei como é no aikido. A gente tem a impressão que, pelo menos no kendo, existe um modo muito rígido de como ele é transmitido, né? Apesar de que, se você ver vídeos de combates assim, da época da Segunda Guerra, tem algumas diferenças, algumas ênfases, isso é interessante de observar. Mas se a gente for falar da parte ruim, já que brasileiro é bom em criticar, né? Nessa parte ruim de meter o pau em relação, pô, a gente fica às vezes muito bitolado em treinar, né? Tanto que o pessoal do Kung Fu até brinca, que tem os praticantes de Kung Fu e tem os monges, que são aqueles que respiram a arte marcial 24 horas por dia, né? Então, aqueles que vivem de cosplay, treina de cosplay de chinês. Pois é. Nem vou falar. Então, né, tem aí talvez uma combinação de exageros, as frustrações sociais, né? A gente quer procurar um modelo idealizado de comportamento para tentar seguir alguma coisa que de repente não é imediatamente religiosa, mas é similarmente religioso, né? Em termos de caminho, em termos de segmento, né? Eu acho que o fanatismo, qualquer fanatismo, tipo de fanatismo, leva a esse lance religioso, né? Chega, beira a essa religião, né? Seja fanatismo por qualquer coisa. O cara que joga muito videogame começa a achar que o videogame faz bem pra ele, aí começa a tecer tese de que o videogame melhora as funções, sei lá, cerebrais, a coordenação motora, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Você vê que o cara já tá fanático, né? Isso já transformou um jogo de videogame como uma religião, né? Eu não condeno a pessoa que usa as artes marciais ou qualquer outro tipo de atividade, né, que não seja maléfica a você, né? Apesar que você que se dane, né? Deixa que não faça mal a ninguém, tudo bem, né? Quer fazer mesmo, faça. Agora, não fez mal a ninguém, pode fazer. Eu sou desse tipo, né? Mas, enfim, eu acho que... eu sempre falo que o karatê... as pessoas às vezes falam que o budô, o karatê, transforma as pessoas. Transforma se você quiser. Não fosse isso... Se fosse assim, né? Quando o Funakoshi Sensei, entre aspas, pai do karatê moderno, tinha o dojo lá em Tóquio e os alunos vinham para treinar um mês, uma semana, né, dois meses, né, e depois ir para a guerra, ninguém ia para a guerra. Chegava lá e eu sensei, eu fui convocado e eu queria sentir mais assim, confiança em mim. Aí foi na costa. Possivelmente ele tentou mostrar às pessoas, né? Não, que. E olha lá, viu? Eu não tô falando entre karatecas aqui, vou ficar na minha. Não, eu vou falar. Ele também era nacionalista pra caramba. Ele todo dia de manhã, segundo o livro dele, ele prestava reverência ao imperador, se dirigindo à direção que ficava o Palácio Imperial. E a Okinawa, né? Era duas coisas que ele prestava. Ele era bem nacionalista, né? Então, quando chegava o pessoal e dizia, sensei, eu quero ter coragem para treinar, eu quero treinar para pegar uma coragem assim, para ir para a guerra, para defender o nosso ideal japonês. Ele dizia, não, isso não é budô. Então, ninguém ia, velho. Se fosse assim, né? Agora, não transforma. Arte marcial, budô, bushido, que seja, não transforma. Você pode usar isso como uma ferramenta, se você quiser. Não é uma coisa, não é uma mágica, não. Entrei, tô treinando karatê, já faz 2 semanas, já sei chutar uma iguiri, sei fazer o primeiro kata, já tem nego que se acha superior. Já anda assim, olhando pro... O pessoal fala, diz, ah, você viu o cara brigando? Luta não leve a nada, a não ser a mortes e a viúvas. Cara, deixa tua frescura. Tô treinando faz 2 semanas. Humildade total. É, é humildade, é uma pseudo-humildade, né? Ah, mas quase eu... mas eu sou total apoio, eu concordo plenamente em você usar isso como uma ferramenta para melhorar o seu ser, né? Melhorar você como indivíduo numa sociedade. Eu faço isso. Quando eu tô pulo da vida aqui, ah, cara, é mochila nas costas, dogui, se não vou, já andando de dogui, vou ali para um ninja, para um, como é, um templozinho que tem aqui perto, começa ali a socar, chutar, gritar, não tem ninguém mesmo, dou aquela relaxada, volto. Né? Vai fazer uma merda, cara, tu é professor de karatê, eu sei que tu tá na dificuldade, isso ajuda, isso é uma âncora pra você, tá na dificuldade, não faz isso não, escolhe assim, deixa acontecer, vamos ver se eu consigo pagar, vamos ver se eu consigo resolver, né? Não vou fazer esse lado não, às vezes é difícil, né? Nós não somos indivíduos perfeitos, nós lutamos para para mantermos na linha da perfeição, mas isso não quer dizer que a gente não desequilibra e cai. Aí você só volta pra corda, aí cai de novo, volta, fica ali. Uhum. Ninguém é perfeito, cara. Uhum. A gente luta pra ser perfeito. Tem nego que se lixa pra corda, vai andando ali por debaixo, segurando ela, ou andando no piso normal. Mas você que usa karatê, futebol, rock, basquete, como uma ferramenta pra se manter na linha, você tá ali na corda bamba. Caiu, segurou, voltou. Caiu, segurou, voltou. Né? É, eu sou de total acordo que você use esses tipos de qualquer, até, sei lá, a pintura, a própria computação, né? Eu sei lá, eu sou desenvolvedor de software, usar isso como sua âncora na vida, né? Seus ideais estão ali, o computador é 1 e 0, 1 e 0, então eu só posso ser sim ou não, não vou ter, não é quântico, eu não vou ter 0 e 1 ao mesmo tempo. E assim vai, sabe? Essa filosofia de boteco que o cara vai colocando no seu dia a dia, na profissão ou no que ele treina, né, ou pratica. Mas eu acho importantíssimo. Agora, dizer que por si só essas atividades, seja esportiva, seja arte marcial, ou o que seja, por si só muda você, não. E o pessoal tá nessa pegada. É por isso que cria essa religiosidade, né, dentro das artes marciais. Não, eu vou treinar para ser uma pessoa melhor. E vou dizer aí, tem muito adolescente querendo ser diferente para ser igual, né? Tem muito e fica treinando aí. Todo mundo. Para ser aceito pelos iguais, é uma coisa estranha. Bom, acho que só falar com um complemento, né? Acho que é quase um tipo de lavagem cerebral que a gente é acostumado a entender que a lavagem cerebral vem de um terceiro, né? E às vezes essa lavagem cerebral vem da gente mesmo. E não sei se é manter a mente aberta demais, ou você se automaticamente se convence de que alguma coisa tem uma verdade absoluta, né? E acaba sendo contaminado por esses valores que, de repente, sem a devida experiência, você só está ali no estereótipo, só está ali no nível muito raso de compreensão disso, né? Eu concordo. Inclusive, esqueci o que eu queria falar. Mas eu concordo. E aí, Renato? Sua visão? Tem um estudioso americano chamado Dan Ariely, que o estudo dele foi a respeito de corrupção. Como é que as pessoas, né, processam o ato corrupto delas mesmas. Ele fez uma série de estudos e que depois, quem quiser procurar, procura no YouTube Dan Ariely, que vai ter tanto em inglês quanto legendado. E o Google, o YouTube sempre corrige o nome, mesmo que a pessoa escreva errado, né? Dan Ariely. E o final das várias pesquisas que ele fez em vários países, incluindo o Brasil, ele é americano, é que a corrupção, ela é muito mais freada e filtrada pela autoimagem. Então, eu sou capaz de fazer determinadas coisas enquanto eu me sentir confortável com a imagem idealizada que eu tenho de mim mesmo. É por isso que uma pessoa extremamente pacífica pode participar de um linchamento, né, de espancamento e morte de uma pessoa, como aconteceu no Brasil, de uma senhora, que ela era sacerdotisa de Candomblé, e divulgaram no WhatsApp que ela estaria sacrificando crianças em ritual satânico. E a comunidade do bairro foi lá e apedrejou ela e matou a mulher. Porque a gente não pode deixar uma assassina de crianças aqui. E eram pessoas que não tinham, assim, um passado de violência. Mas dentro de um contexto social permissivo, foi possível canalizar esse emocional delas. E elas chegaram a esse determinado ponto. Porque o que elas estavam fazendo não era matar uma pessoa, era proteger as crianças. E muito disso é essencial, principalmente em situação de esforço de guerra. É por isso que a gente não enfrentou garotos de 17 a 19 anos alemães. A gente enfrentou nazista. A gente não enfrentou garotos de 16 a 21 anos japoneses. A gente enfrentou a ameaça amarela. E aí você transforma toda uma série de indivíduos, você bota num pacote só, como o inimigo. E Hollywood trabalha muito isso, onde você vê que você tem um Hollywood, mas a gente pode falar de Tokusatsu também. Você pode ver os soldados Himmler, de Changeman. Todos eles têm a mesma cara, a mesma máscara. É para economizar com um ator. Qualquer pessoa com aquela roupa serve. Mas também tem aquela ideia de que são mortes que não contam. Porque é que nem formiga. Até a e própria característica dele, né? De demoníaca, né? Exato. E aí o que acontece? Quando você tem um contexto de um ideário coletivo, fica mais fácil você aceitar determinadas coisas. E quanto menos informação você tem, mais fácil aceitar uma explicação dada por uma autoridade. Então, por exemplo, você trabalha a questão do ideal. Um ponto fundamental, por que foi tão importante você trabalhar essa identidade? Porque mais de 80% da população japonesa até o século XIX era camponês, destinado a ser camponês, de uma família de camponeses que é camponês há mais de 8 séculos. E do nada você diz, não, você vai ser soldado. Ele, não, eu sou camponês. Não, você vai ser soldado aqui, conscrito, vai lutar na guerra. Não, mas eu sou camponês. Camponês não pode ser soldado, né? Para você ser soldado, você tem que ser de família samurai. Para você mudar na psique coletiva da população camponesa japonesa, uma das poucas coisas assim uniformes na cultura japonesa é, eu sou peão, eu tô aqui para trabalhar até a morte. Se eu não morrer de cólera ou de fome, eu vou morrer porque um samurai resolveu testar a espada nova dele. Você conseguiu ainda formar, assim, viu? Tirando a espada, tirando a espada ainda assim, viu? E ainda tem, é porque são literalmente vários séculos de uma visão de casta. Tem gente que nasceu para mandar, tem gente que nasceu para obedecer. Personagens como o Musashi de Yoshikawa, eles defendem a ideia de que não, o homem se faz de escolhas. Uma coisa muito essencial em Yoshikawa é que você tem Musashi, Kojiro, Gonosuke, Matahachi. E se você olhar com atenção, todos eles são a mesma personagem, com pequenas variações. Você tem o Seijuro, Denshishiro, você tem o garoto riquinho, que teve todas as condições para aprender. E aí, no caso de Kojiro, ele aproveitou as condições e virou um mega espadachim. No caso de Seijuro, ele, porque tinha uma vida boa, nunca se esforçou. Você tem Musashi e Matahachi. Os dois são meninos pobres, que não tiveram chance e que tiveram que se virar. Musashi teve a força de caráter e cresceu e venceu. Matahachi foi fraco. É uma visão assim bem daquela literatura naturalista do século XIX. O homem produto do meio e um pouco do racionalismo. O indivíduo, aquele conflito. Eu sou fruto de onde eu nasci ou sou fruto de minhas decisões? Isso é o que dá um apelo muito grande no romance Musashi. Porque você tem aquela Akemi e Otsu. São duas meninas que não têm família, que são bonitas. E enquanto Otsu, ela se pega na sua virtude, ela não se corrompe em momento nenhum e se preserva, a Kemi faz uso da sua beleza para manipular os homens e se dar bem. Então, o livro inteiro vai traçando paralelos, mostrando para o povo japonês, camponês, que não. Você pode ser o que você quiser, se você se esforçar. Você pode ser o primeiro guerreiro, o primeiro samurai, depois de uma linhagem de vários anos de camponeses. Você pode ser mais. Então, você tem essa construção toda, e a prática de arte marcial é o laboratório perfeito para você forçar isso, para você ir trabalhando essa ideia. E o seu comentário, Pensão, foi perfeito sobre é uma ferramenta. O pessoal não entende isso. A religião, o cara matou várias pessoas que não têm Jesus no coração. Não exatamente, né? Estudos mostram que mais de 90% da população carcerária brasileira é religiosa e em sua maioria cristã. É curioso como depois que você mete o cara na cadeia, o maior ateu do mundo começa a ler a Bíblia. É aquela história, não existe ateu na trincheira. Então esse negócio de encontrar Jesus... Estou sendo ofendido, viu? Estou sendo ofendido. A gente vai ficar na mesma cela, sem ousadia. Então, o problema que acontece é que quando você pega a ferramenta, ela... Uma pessoa que não saiba usar a ferramenta ou que não queira usar a ferramenta corretamente pode tentar cortar carne com martelo. E vai conseguir cortar mais ou menos. Mas tá usando a ferramenta errada pro propósito errado. Quem nunca usou um alicate para bater um prego? E depois bateu no dedo. Exatamente. E aí reclamou do alicate. Maldito alicate. Né? Então, esse é um problema que tem muito a ver com o que a pessoa está procurando. E a gente vê que isso é muito antigo. A gente, para idealizar, a gente precisa não ter informação. Então, os samurais antigos, a honra... Gente, Ieyasu Tokugawa, se você parar para ver como foi o processo para ele fundar o Shogunato Tokugawa, o cara até manter uma criança como refém, sob a alegação de que estava protegendo o futuro imperador, ele fez. Ele falsificou o documento. Futuro Shogun. Isso. E ele falsificou o documento para apresentar uma linhagem para poder virar Shogun. Ele subornou a família imperial para legitimar uma linhagem que não existia. Eu não posso acreditar nisso. O cara é um samurai. Como ele fez isso? Não, não é possível. Eu jamais faria isso. É a minha inveja, porque eu sou uma pessoa recalcada. Perdi um ponto. Quando a gente para ver, por exemplo, filme de samurai, né? Vou pegar os filmes de Hiroshi Nagaki, a trilogia de Musashi. Se parar para analisar com calma, com exceção de Musashi, quase nenhum dos samurais se comporta de uma maneira honrada. Se a gente pegar, por exemplo, Lobo Solitário, o assassino com carrinho de bebê, a única pessoa honrada naquela série praticamente é o Ogami Ito. Os Yagyu, que são os conselheiros mais próximos do Shogun, os caras estariam presos no Lava Jato aqui. Os caras são completamente corruptos. Quem lê o mangá, é legal um número onde ele explica: se o Ogami cobra 500 peças de ouro por assassinato, por que que ele é pobre? E aí um samurai que virou Ronin, porque o mestre dele foi morto por Ogami, na época ainda executor, ele fala: Ogami precisa de pelo menos 500 mil peças de ouro para subornar os conselheiros do Shogun. Como assim subornar? Nesse mundo, com exceção do Shogun, qualquer um pode ser comprado. Com 500 mil peças de ouro, a gente muda a decisão do conselho de anciões e pode induzir o Shogun a mudar a atitude e criminalizar os Yagyu. Ou seja, é que as pessoas olham sempre para o herói. É quando você assiste um filme assim de Batman e, nossa, e você não para pra ver que Batman é a prova de que a polícia de Gotham é incompetente. Porque se a polícia de Gotham fosse competente, os pais de Bruce Wayne não teriam sido mortos. Né? Todo filme policial... Mas andar à noite com pérola no pescoço, num beco escuro, também é... Né? Não, é porque ele achava também demais, né? Ele não sabia que estava em Salvador, no Rio... Então, são coisas que, exatamente para você ter um herói, você precisa colocar as outras pessoas medíocres do lado. É. Você não consegue ser um herói se você estiver do lado de pessoas de alto nível. Né? O meu Kendo só é bom se eu estiver treinando com um bocado de xoxincha. E xoxincha bem ruim, assim, de primeiro dia de aula. Aí meu Kendo é espetacular. Mas na hora que eu paro no meio de pessoas da minha graduação, eu fico medíocre a submedíocre. É por isso que isso. Tem... É bom... É, perdão, desculpa te atrapalhar, mas é por isso que... É, mais uma vez uma frase do Matida, só que dessa vez veio por mim pelo Shinzo, o filho dele. Você tem que praticar, tem que tentar ser melhor do que você é hoje. Amanhã você ser melhor, se comparar ao que você foi ontem, né, e ser melhor do que é hoje. Melhor amanhã do que é hoje. E não contra outras pessoas. Porque eu não sou, e aquilo ali não é um... É, não é um exemplo, perdão. Como é que fala? Não seria honesto você usar como padrão, né? Uma pessoa que pode sumir. Ainda não chegou. Né? Ah, pode sumir, pode. Não faz parte, né? O negócio é você usar você como padrão de melhora ou de piora. Né? No, você falou aí, vou lutar com um monte de xoxincha. Sou novo, sou forte. É, aí você bota os caras graduados e você se quebra. Então, o melhor é você. Você ganhou do xoxincha, mas então tô forte. O melhor é você se comparar a você mesmo, né? O que foi hoje, como é que vai ser amanhã e o que foi ontem. Para você não criar uma ilusão de uma falsa melhora sem ser. Aí é que entra o grande desafio. Se você tá o tempo todo tentando se tornar melhor do que você era ontem, seu foco provavelmente vai ficar nos seus defeitos. Né? Porque se você ficar olhando para as suas qualidades, você vai ficar tão envaidecido, nossa, meu Fumi Komihachi é ótimo. Sim, mas de repente não tem Kikentaichi, eu não tenho unidade de ataque. Ou então, não, pô, meu Yai, eu tenho um Kiryoroshi excelente. Sim, mas eu não puxo a bainha o suficiente na hora de sacar, o meu Saibiki é uma porcaria. Para eu melhorar, eu tenho que focar nos meus defeitos para aprimorar eles. Quando você tem uma atitude de querer se aprimorar o tempo todo, você tem que ter uma capacidade de lidar com a frustração de se ver constantemente cheio de defeitos. Então, a pessoa que quer evoluir é uma pessoa que se vê uma coletânea de defeitos a serem trabalhados. Nem todo mundo tem, assim, a resiliência psicológica de ficar se vendo cheio de defeitos o tempo todo. Aquele equilíbrio, assim, você precisa ter alguém mais antigo para dizer, poxa, Renato, você tá bem melhor hoje. O comentário de Pedro Sam foi perfeito. São ferramentas. Ferramentas vão dar um resultado na medida que a pessoa usa a ferramenta certa para a tarefa certa. Então, quando você pratica uma arte marcial, ou você pratica uma religião, né? Religiões e artes marciais podem ser um veículo para o aperfeiçoamento. Só que o que é aperfeiçoamento? O aperfeiçoamento é você procurar as suas limitações, os seus defeitos, reconhecer que você tem essas limitações e defeitos, analisar de uma maneira objetiva como você pode superar essas limitações e defeitos. O problema é que fazer isso é você estar diariamente procurando alguma coisa em você para se melhorar. Quando eu falo procurar uma coisa em mim para me melhorar, isso soa muito bonito e muito legal. Mas significa eu procurar todo dia defeito em mim. Então, se todo dia eu estou procurando defeito em mim, quem procura acha. Eu todo dia vou descobrir que eu não tenho flexibilidade suficiente, eu não tenho velocidade suficiente, eu não tenho um tempo de ataque suficiente, eu não tenho uma noção de distância suficiente. Se todo dia eu estou vendo defeito em mim, o acúmulo de frustração vai ser inevitável. É aí que é importante que você tenha um professor muito bom, que ele percebe quando a sua frustração está nesse nível, e aí ele faz o contraponto, ele começa a só mencionar as suas qualidades. Não diretamente, para não dar uma... tirar você do caminho, mas para você perceber que, ó, você pode... você tem esses defeitos todos para melhorar, mas você tem qualidades. É a hora do professor, hoje em dia com as tecnologias que a gente tem, é a hora do professor pegar e mostrar, ó, esse é um vídeo de você em 2004 e esse é um vídeo seu agora em 2018. E aí você vai ser capaz de perceber. É como a pessoa que está fazendo dieta e não percebe que emagrece. E como ela não percebe que emagrece, ela acha que a dieta não tá adiantando, aí ela para a dieta. Então, a pessoa que faz arte marcial e quer se aperfeiçoar, ela tá numa rota extremamente perigosa de acúmulo de frustração. Se ela não tiver uma resiliência, uma capacidade de lidar com a frustração, uma capacidade de não se levar tão a sério e aceitar que ela tem muitos defeitos e isso faz parte da condição humana, né? Ter defeitos não quer dizer que eu sempre terei esses defeitos. Se ela não tiver isso, ela vai tentar mover para uma área de conforto. E a área de conforto é olhar apenas as suas qualidades ou começar a olhar o defeito dos outros para se sentir mais confortável. Eu não sou tão bom assim, mas não sei quemzinho é pior do que eu. Comparado com a média aqui, até que eu sou muito bom. E isso acontece igualmente na religião. A teoria por trás de todas as religiões é você desenvolver uma compreensão melhor do mundo, é você ter um coração mais aberto para o bem da comunidade e o bem das pessoas, é você ter uma visão menos egoísta. Toda religião defende isso. Só que para fazer isso, eu estou pedindo que você exercite o autossacrifício, você exercitar o fazer o certo porque é certo, ainda que não seja lucrativo. Isso envolve você acumular uma série de prejuízos materiais. É muito bonito dizer que eu não devo ter apego ao material, que eu não devo ter apego em linhas gerais. Mas na prática, se você não tiver um certo apego, você morre de fome. Se você não tiver certas atitudes de defesa, certas atitudes de se priorizar sobre os outros, você vai se tornar um alvo extremamente fácil. Então, muita gente não consegue equilibrar essa dualidade de eu posso ser uma pessoa melhor para com as outras pessoas e o mundo, sem necessariamente estar querendo ser crucificado no processo. Só que o que as pessoas fazem é dizer, não, Jesus podia oferecer outra face porque ele era Jesus. Eu não sou tão santo assim. E a pessoa parte para o extremo oposto. E ela procura racionalizar, não, mas Jesus sabe que eu não sou perfeito. Deus sabe que eu não sou perfeito. Siddhartha Gautama sabe, Allah sabe. E aí eu tenho a desculpa para nunca tentar o meu melhor e não encarar os meus defeitos, sabe? Eu nunca vou ser tão bom quanto um sétimo dan, campeão brasileiro de Kendo. Então, como eu nunca vou chegar ao nível dele, eu fico satisfeito no nível que eu tenho hoje. Eu nunca serei tão bom quanto o fundador do Aikido. Então, o nível do meu Aikido hoje está ótimo, porque na média eu estou bem. E aí eu começo a treinar na média do meu conforto. Então, se eu for treinar Aikido com Benyagi e for treinar defesa de espada, e na hora que Benyagi me atacar, como ele ataca com a espada no Kendo ou no Yai, e a minha técnica não funcionar, eu vou corrigir o ataque dele, que ele está me atacando errado. Se eu for treinar judô com um cara de MMA, sem usar kimono, e eu não estou conseguindo usar o meu judô, eu vou dizer que, não, esse MMA dele funciona porque está no ringue, mas se fosse a vera de verdade, o meu judô ganhava. E eu vou procurar toda uma racionalização que justifique que o problema não está em mim. Né? Eu tenho todas as justificativas para ser como eu sou. Na realidade, o mundo é que está sendo injusto ou você que não está percebendo a minha genialidade. E é o que acontece nas religiões, onde você vai ter uma pessoa que fala de amor ao próximo, que fala de tolerância e que, ao mesmo tempo, vai tratar com o máximo de hostilidade alguém que não concorda com a mesma visão religiosa que ela. Exatamente igual em arte marcial, porque eu faço Kendo, eu acho que Aido é uma palhaçada. Ou porque eu faço Aido, eu acho que Kendo é uma palhaçada. Ou porque eu faço Koryu, eu acho que Kendo e Aido são palhaçadas. Né? Eu não quero um diálogo real, eu não quero compreender o outro. Eu prefiro me fixar o fato de que eu estou no caminho certo, que vai levar inevitavelmente a eu me tornar um guerreiro imbatível, invencível, se fosse uma luta de verdade no Japão feudal. né? Se for no McDonald's aqui, não, eu apanho. Porque meu estilo só funciona pra enfrentar Miyamoto Musashi ou Yagyu. Se eu tiver que enfrentar um frentista com cabo de vassoura, eu morro. Mas se eu tiver que enfrentar Bruce Lee, minha arte marcial vai funcionar, porque Bruce Lee ataca corretamente. Eu sei que a minha religião é verdadeira, porque em meu coração eu sei que o meu Deus é o verdadeiro e o seu é o falso. E como é uma coisa que não dá para explicar, se você não concorda comigo, você está me desrespeitando. E aí você é um intolerante. Esse tipo de situação é a mesma. Não importa se eu estou falando de uma religião ou de uma arte marcial. É a pessoa querendo estar na sua zona de conforto. É a pessoa querendo usar um martelo para cortar sashimi. E por mais que você explique que não é a ferramenta certa para aquele trabalho, mas tem um mestre na Groenlândia que consegue fazer isso. Desculpe. Foi mal. Então, é um pouco assim da minha visão iconoclasta que vai me levar para a cadeira elétrica de novo. Isso foi muito bom. É só deixar um aviso, principalmente para quem está ouvindo, né? Por motivos de horário da nossa gravação, o Gil precisou se retirar e mandou um abraço a todos, agradeceu a oportunidade a vocês, tá? E continuando aqui na nossa pausa, a gente está chegando mais ou menos ao final, então vamos falar da parte legal que a gente estava esperando até agora, né? Como brasileiro é bom em criticar, vamos dar as agulhadas. Eu acho que na arte marcial existe uma brecha muito grande pra gente ficar filosofando a respeito de caminho, a respeito de heroísmo, a respeito de honra, né? Isso permite com que pessoas que não são aptas dentro do quesito técnico, sei lá, distribuírem aí, expandirem aí uma escola, um estilo e tal, e em cima do discurso, que às vezes, muitas vezes é um discurso inventado, um discurso que é uma coxa de retalhos de que ouviu aqui, ali, viu em filme, leu num livro, treinou um mês disso, treinou um mês daquilo e criou lá a sua verdade, né? Então, acho que tem um termo em inglês para isso que é bullshit do, né? É um termo muito famoso na internet que fala, pô, pessoal, milenar, de contato total, né? E muita gente cai num discurso que é o que muita gente está procurando isso, né? Um tipo de complemento até mais espiritual do que físico, que te mantém numa certa zona de conforto, numa autoapreciação, né? Queria saber da opinião de vocês, qual que, Pinto-san, como é que você vê? Você que mora no Japão, aí tem muito bullshit do por aí? Tem. Eu já fui conhecido como caçador de picaretas, mas não muito por aqui. Foi mais lá no Brasil, né? Pela internet. Saudoso, mas aqui tem. Orkut, né? Orkut, né? Como é os desafios, orkutianos, né? Época de porrada virtual, né? Se fosse hoje com o uso da realidade virtual, a gente tava ferrado. Tinha muita gente morta já. Mas já aconteceu de encontrar aqui, entre japoneses e brasileiros também. Nego que... eu conheço pseudos mestres que eles fazem exame de graduação por Skype. Você abre a janelinha ali, faz o kata, faz o movimento, ele te avalia pelo Skype e pronto. Você é primeiro dan, segundo dan, etc e tal. Inovador, já vi, né? Nego, é inovador. Já vi nego que dá aula de karatê, mas chama professor de jiu-jitsu, capoeira, muay thai, para ser examinador dos alunos no dia do exame. Já vi cada coisa terrível, né? E já vi também espertos. Eu não uso essa palavra aí que vocês usam mais, é um mindset que eu falo para ficar longe desses problemas. Mas já vi espertos dentro de organizações sérias. Sim. Né? E aqui tem muito, que eu falo pro pessoal, tem muito também karatê pra gringo ver. Quando você chega aqui, você fica estupefato, né? Você fica, nossa, escada rolante que o pessoal anda de um lado, o outro corre. Privada que limpa a sua bunda, né? Automaticamente. Ah, é tudo maravilhoso. Aí o esperto também, tu chega no dojo dele e... Olha, aqui nós somos profissionais, aqui fazemos assim, assado, e você fica, né? Já tentaram comigo, aí o cara fala, aqui é assim, assado, eu disse, mas essa parada aqui não sei o quê, aí o cara olha pra minha cara, né, Eu disse, é porque eu tô morando aqui, já faz 12 anos que eu moro aqui, aí, né? Aí o cara já muda de postura. É impressionante. Ou fica com raiva, ou diminui a conversa, sabe? Acontece muito. E quando você fala também o idioma, fica mais difícil pra eles. Mas tem, sim. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui, era até pro final, mas acho que a gente tá chegando no bloco do final, né? Como não cair nesses espertos, e como não cair nessa religião, cara, religião artes marciais, né? Que muita gente passa do ponto. Informação. Tudo na vida pode ser contornado com informação. Tudo não, né? Mas boa parte das coisas pode ser contornada com informação, né? Estude. Estudar o quê? Participe de grupo, até a internet. Hoje a internet é uma ferramenta maravilhosa. A gente está conversando aqui, pessoas sérias, né, de várias artes marciais, conversando com vocês aqui, coisa que era impossível há 10 anos, 20 anos atrás. Se eu tivesse esse material há 10 anos atrás, não, há 15 anos atrás, eu seria um mestre de karatê, porque eu viria com outra visão para o Japão. Eu viria já no lugar certo, já viria com o professor certo, o que estudar. Mas eu vim naquela pegada anos 80, todo mundo no Japão sabe karatê, onde eu chegar eu vou aprender. Não é assim. Né? Esse é um dos motivos que eu tenho o meu site até hoje, para informar. É claro que às vezes quando a gente vai informar, acaba mexendo em ninho de vespa. Né? Às vezes a gente informa, mostra a verdade e desconstrói uma estrutura que faz tantos anos que está em pé. Está quase caindo, sabe? A estrutura, a base é uma porcaria, mas ela está ali em pé. Então você puxa ali uma pecinha, ela cai, aí nego quer lhe matar. Só que aquilo é uma Genga. Porcaria. Né? Aquilo é uma porcaria, né? Mas eu acho que informação é importantíssimo. Você cultura também é muito bom. Cultura, que eu falo o seguinte, o estudo da cultura não vai virar um cientista, né? Mas é bom saber. Ah, nego chega aí e dá aula com espada havaiana, com roupa mexicana, né? E com, sei lá, com capacete romano. E você e diz que essa arte tem 6 mil anos. Aí você fica... Né? O cara que tem um pouco de estudo, né? Que, sei lá, já assistiu a série Roma, né? Já deve saber, né? Pô, não existe isso, velho. Mas tem nego que fica... Não, eu quero me tornar um ninja. Eu quero me tornar uma pessoa melhor para o meu convívio. Pô, tem que treinar uma coisa dessa para ser uma pessoa melhor, né? É uma ferramenta, mas isso aí é uma ferramenta errada. Né? Você tendo... usando o seu tempo livre para aprender um pouco sobre aquilo que você quer praticar, você acaba evitando pisar em fezes, como a gente fala lá em Pernambuco. Você vai pegar em fezes se você cair de cabeça aí sem saber o que está fazendo. Então faça isso, né? Hoje em dia eu sou muito mais não é precavido, mas eu cauteloso, né? Antigamente eu entrava em qualquer lugar para treinar, não sei o quê, aí caía na mão. Nem sempre foi na mão de esperto. E nunca foi na mão de karatê falso. Eu tive essa sorte, nunca caí. Né? Mas existem espertos que gostam de comer o seu tempo ensinando coisa que não tem nada a ver, sabe? Inventando fantasia. Uhum. Nem todo o professor de karatê, né? São poucos os mestres que realmente conhecem a história do karatê. Né? Alguns inventam. É como eu já falei aqui antes. O ser humano tem uma mania que o que ele não sabe, ele inventa. Eu não sei a resposta, vou inventar. Eu vou inventar um mito, vou inventar uma história, vou inventar uma mentira, né? Mas eu vou inventar. Eu não posso dizer esse cara que eu não sei, porque aí é vergonha para mim, né? Então, tem muita gente que faz isso. Então, informação, procure, leia livros, leia, sei lá, revistas, né? Mas revistas têm coisas que são erradas, concordo. Tem livros aí, eu conheço... livros bonitos pra caramba, que o cara chega lá, paga e faz uma matéria, faz um livro com você, né? A sua história todinha num livro. E dá até pena, coitado, o pessoal que tá comprando esses livros. Né? Mas você só for ler um, aí realmente você não vai fazer muita coisa, não. Leia vários, leia 10. Né? Não é possível que esse cara, que essa enganação esteja nos 10 livros. Há sempre um contraponto. E procure os contrapontos. Ali, né, não tem uma verdade absoluta, mas ali vai fazer direcionar você para um caminho que você está mais próximo ao que você quer, né? E esses espertos não tem jeito, né? São pragas, né? Quanto mais você destrói, aparece... Mata um, aparece 15, né? Eu ainda sou... Eu gostaria muito que voltasse ainda à época dos desafios de 1900... Desafios de 1600, não de, dos Orkut, da década de 2000, né? O cara chegar lá na academia, o que é isso aí? Ah, porrada. Ah, não presta não, fecha. Mas hoje tem processo, tem polícia, tem câmera, é difícil fazer. Mas tem cuidado, gente. Tenha cuidado, procure informação, procure estudar, né? Você que é leigo. Quando eu comecei a treinar karatê, eu comecei a treinar com meus amigos. Eu não fui direto num dojo, sabe? Eu tinha vergonha de soltar kiá, essas coisas. E sem querer, eu vi os meus amigos treinando, comecei a treinar com eles e quatro meses depois eu fui para um dojo. Só que entre esse tempo, esses quatro meses, eu comecei a comprar um monte de revistas. Na época era a revista Kiai, que era bem famosa na época. Eu tive algumas. Né? E eu comprei edições de 93, não, 98, perdão, 91 até 2000, se não me engano, foi sair a última, né? E nesses quatro meses antes entre o treino com os amigos e o dojo, eu comprei um monte e li tudo que era possível sobre karatê, artes marciais. Quando eu entrei, já entrei com uma bagagem assim, de saber das coisas. O cara falava, ah, aquele professor, eu já ouvi falar nele na revista. Além de ajudar a me integrar com o pessoal do grupo, com o grupo do dojo, né, a ter uma atenção maior pelo sensei, porque esse cara desconhece de alguma coisa, né, dá para conversar com ele. Isso também me ajudou a desenvolver dentro do treino técnica, história. Eu sempre falo pro pessoal, outro dia eu escrevi um book sobre a história de uma enxada. No Kobudo de Okinawa se usa enxada, né? É mais um motivo para o Kobudo de Okinawa ter morrido no Japão, porque eu acho muito difícil um filho de ex, de família de ex-samurai, chegar com uma enxada em casa e o cara pergunta, porra, é isso não? Não, que eu tô treinando uma arte marcial de Okinawa. Okinawa, aquele lugar que era da China? É, e isso aí? Não, é pra treinar. Isso aí é coisa de lavrador, você tá doido, né? É mais um motivo, né? E isso faz matar um monte de coisa dentro do karatê, porque o Kobudo de Okinawa e o karatê estão interligados. Um cumprimenta o outro. Isso fala em alguns movimentos. E hoje o nego faz alguns movimentos do kata, que não sabe pra que serve. Aí o outro inventa, não, isso aqui é pra você, sei lá, chamar a luz do sol, e inventa umas coisas, né? E era um movimento que tava no chaco, na enxada, né, que é a jorei, no kamar, tudo isso, né? Só que morreu. Então, por conta da cultura japonesa, de não aceitar uma arte marcial de agricultores. Então, quando você estuda isso, você começa a preencher essas lacunas. Né? Ah, rapaz, então é isso. E evitar de ser enganado pelos espertos. Então, pessoal, estuda. Estuda. Né? Não é estudar de ficar feito CDF, não. Pega um livrinho na viagem pra cá, no ônibus, pega uma revista, sei lá, entra num site legal, entra no Pinto Karatê Dojo, que é muito bom, se você estiver falando sobre karatê, ou jabá, né, tem muita gente aí de responsabilidade e com gabarito na internet, num livro, numa revista, né, num panfleto, que pode lhe dar uma informação legal e não se limite somente a uma, né, procure abra o seu leque de informações que você vai conseguir um material muito bom. É isso aí, gente. Uhum. E aí, Renato, como que você encara suas experiências aí, pessoais, em relação ao Bushido? Eu sou o cara mais espalhado do mundo. Eu nunca vou ficar bom em nada, porque eu tento fazer coisa demais. E uma das coisas que eu comecei a treinar é uma variedade Gendai de Hojutsu, que é o uso de arma de fogo no meu trabalho como guarda municipal aqui em Salvador. A guarda municipal de Salvador é armada. Então, eu estou efetivamente trabalhando armado desde 2014. A gente aqui em Salvador tem pistola, a espingarda 12, lança-granada de controle de distúrbio civil, taser, né? Então, espargidor de pimenta. Então, eu tô treinando uma espécie de um Sogo Bujutsu, um Ryuho, né, um método de uso de armas efetivamente usar. E eu percebo todos os problemas iguais aos de qualquer arte marcial. Porque o problema é o seguinte, ao contrário do que Hollywood pode falar, eu não tenho essas oportunidades todas de sair atirando com a pistola, ou distribuindo, dando tiro de 12, ou lançando granada, porque são situações muito raras. E são situações onde, se eu chegar a usar esse nível de força, eu vou ter que responder, né? Eu gosto muito de um professor americano de tiro, que ele fala que existe um advogado atrelado a cada projétil que sai de sua arma. Então, você deu um tiro, pode ter certeza, tem um advogado do outro lado esperando para pegar esse tiro que você deu e gentilmente usar em você de uma maneira desagradável, né? Eu tenho uma poupança que é só para pagar advogado se algum dia eu precisar atirar. Então, tendo essa noção, a minha visão do emprego de arma de fogo acaba sendo diferenciada. Eu tive a chance de ter aula de incursão em favela com um dos fundadores do BOP, do Rio de Janeiro. E a aula dele é extremamente pragmática, simples, sem frescura. Porque ele, ó, não tem muito mistério, não. Você precisa se tornar o pior alvo possível para alguém acertar e perceber o mais rápido possível aonde está o seu oponente. É só isso. Não tem muita magia. Você tem que saber usar a sua arma e garantir que seu oponente não consiga te atingir. Então é devagar e sempre, é usar abrigo, cobertura, é usar granada, foguete para neutralizar, para ganhar espaço. A aula dele é fenomenal, é extremamente desgastante e estressante, mas é muito boa. Só que ela não é Hollywood. A aula que eu tive de progressão em favela não é hollywoodiana. A gente não dava rolamento por cima, não fazia le parkour com fuzil. E tem gente que dá aula de tiro tático, onde o cara pega, não, você vai fazer essa sequência de le parkour, aí você vai saltar, rolar, aí você dispara ali, e aí a gente vai colocar um amigo seu no alvo, pra você acertar o alvo do lado dele. E eu fico olhando, velho, faça isso não. Sério, faça isso não. Isso não só não vai lhe tornar um atirador mais eficaz no combate real, como vai criar um risco imenso de um acidente irreversível, idiota. Como aconteceu em um grupo da Polícia Civil, não lembro se foi de Minas ou de Brasília, que nessa onda de querer fazer uma coisa um pouco mais real, se descuidaram em verificar as armas. E aí um dos alunos, um dos policiais, estava com o revólver municiado. E na hora da simulação, ele alvejou o colega que ficou tetraplégico, ficou paraplégico, porque eles queriam fazer um treino real, tiro de confiança, tiro tático. Gente, a única coisa real é a realidade. Todo treino é treino. Treino pesado é treino pesado. Treino forte é treino forte. Eu costumo dizer que se você está treinando rápido e está fazendo errado, você vai errar mais vezes. Se você está treinando forte e está treinando errado, você vai errar com força. Né? Você não vai se tornar mais rápido, mais forte. Você vai apenas gerar mais danos em menos tempo, ou um dano mais grave por estar usando força. A verdade do treinamento para combate é devagar e sempre, devagar e sempre, aos poucos vai acelerando, para que o seu corpo se torne extremamente confortável com aquela atividade. Só que isso é igual a você dizer para alguém que está com sobrepeso, coma menos e faça atividade física. A pessoa não quer ouvir isso. Por quê? Porque é muito difícil, é muito frustrante comer menos e fazer atividade. Então, se eu digo para você, beba sua urina matinal que você emagrece, A pergunta que a pessoa vai fazer é, puxa, mas a urina não tem gosto ruim? Ela não vai perguntar o que é que tem a ver beber urina com emagrecer. Ela quer acreditar que funciona. A beba chá verde que emagrece. Você come X, X mais chá verde não vai reduzir o seu peso. O chá verde não vai fazer a gordura deixar de existir. E aí na hora que você fala para alguém, ó, chá verde não emagrece, ah, mas eu vi vários textos que dizem que emagrece. Não, você não viu, você viu manchete. Se você ler os textos, você vai ver que chá verde é diurético. Ser diurético e emagrecer não é a mesma coisa. Sabe? Quando você termina de urinar, seu peso diminuiu, mas você não emagreceu. Só que tudo isso é o quê? É informação. A pessoa que está acreditando nessas coisas, ela não quer informação. Ela quer a promessa do milagre. Ela quer chegar e, não, se você me der todo o seu dinheiro e rezar de hoje até domingo, meu Deus vai fazer um milagre na sua vida. A pessoa quer tanto acreditar que ela me dá o dinheiro, ela vai ficar rezando até domingo. E quando não acontecer o milagre e ela vier reclamar comigo, eu vou dizer que meu Deus lhe dá o que você precisa, não o que você quer. E aí eu estou usando toda uma... Não tem como você questionar uma resposta dessa. Da mesma maneira, você está treinando o meu estilo do coelho do... E aí você apanha na escola, eu chego para você, não. Você apanhou porque você não tem a técnica correta. Treine mais 20 anos aqui comigo comendo cenoura, que daqui a 20 anos você vai ganhar o Vale Tudo. Sabe? As pessoas querem, não é nem tanto que não exista informação, é que quando ela começa a ler a informação que não é compatível com o sonho dela, ela para de ler para preservar o sonho. Então, se a pessoa está vendo, chegou uma nova dieta, a dieta da sopa de pedra que emagrece, se você chegar e dizer, olha, pedra não tem nutriente, você vai estar basicamente bebendo água. Não. É, você não entende. Isso é uma coisa milenar. É uma coisa que surgiu na China há 10 mil anos atrás. Você é mais inteligente do que a cultura chinesa? Sabe? Fica uma situação difícil. As pessoas, elas querem o sonho, elas querem acreditar. Elas querem achar que Batman é mais realista do que o Super-Homem. Porque o Batman não tem superpoderes. Bem, primeiro, ele tem um superpoder que é dinheiro. E segundo, ele tem um superpoder que é não acumular lesão. Eu não vou nem falar dele esquivar de bala. Eu só estou dizendo dele não acumular lesão por atividade física intensa e não dormir direito, não. Ou o fato de que não faz sentido. Não, eu quero acreditar, porque... Não, porque já que eu não nasci em cripto, mas eu posso sonhar que se eu treinasse arte marcial correta, com o mestre correto, eu poderia me vestir de morcego e não seria ridículo, seria assustador. A pessoa quer isso. Então, por mais que você apresente a informação, é por isso que hoje em dia você tem a internet, você tem a Wikipédia, que por pior que seja, ela é melhor do que a Barça, ela tem mais dados, ela tem mais referência, ela permite cruzar. As pessoas preferem continuar repetindo que, sei lá, o verdadeiro Kenjutsu você faz combate livre, sem regras, usando espada de madeira, como a gente vê em todos os filmes hollywoodianos. Você vê que ninguém faz sparring com material de proteção. É sempre trocar murro de mão nua e depois de uma pancadaria, que normalmente alguém cai nocauteado, ninguém perde um dente, ninguém quebra um malar, ninguém perde um olho. Ou vai lutar como o Algren em Último Samurai, que ele vai fazer um combate livre, usando espada de madeira, ele leva a pancada e faz ai, ui, ung. Pô, quando eu bato o cotê, o pessoal xinga minha mãe. E a gente tá usando chinai e armadura. Só que o animalzinho aqui ainda é lenhador. Eu ainda bato um cotê pesado. Pô, se um cotê usando espada de bambu, batendo num oponente que tá de armadura, o cara fica com hematoma no pulso, imagine lutar com espada de madeira. Só que as pessoas querem treinar da forma mais durona. Eu quero fazer o tiro tático, onde eu atiro ao lado da cabeça de meu filho, porque eu tenho total confiança na minha habilidade. Enquanto a gente tiver essa necessidade de afirmação, onde a gente se recusa a admitir os próprios defeitos, a admitir que tem medo, sempre vai ter espaço para pessoas se aproveitarem, como o Pinto Senhor falou. Se eu não admito a ideia de que eu posso não saber algo, é muito fácil alguém me enganar dizendo, não, Renato, com certeza você que é inteligente sabe disso, porque todo mundo inteligente sabe disso. Então eu sinto que é bem por aí. Seja religião ou seja arte marcial, enquanto a pessoa não tiver a humildade e a disposição de admitir que não saber é um direito, vai ser enganado. É a minha visão, pelo menos até o presente momento. Nossa, um brilhante comentário aí. A gente já pode partir para as considerações finais, né? Acho que foi importante destacar que durante todo o programa a gente fez uma desconstrução muito grande, né, do próprio conceito religioso, do treinamento marcial. A gente desconstruiu o samurai, que é uma figura que a gente tem uma... Acho que todos temos, todo praticante de arte marcial tem uma admiração, mas uma admiração moderada, realista, e entender o papel histórico, o papel dele como ser humano, como personagem, né? E sem se deixar levar por essas questões de místicas, né? Porque a arte marcial, quando ela é verdadeira, um professor verdadeiro de uma linhagem verdadeira, ela é simples, ela não tem glamour, não tem acrobacia, ela é repetitiva, né? E é isso que vai gerar no estudante a habilidade. E essa habilidade, ela precisa ser pensada sempre em longo prazo. Então, não sei se a gente está numa época de muita agilidade, muita rapidez nas coisas, por causa da internet conectando tudo. Então, talvez a gente esteja menos paciente, menos... aceitamos menos, né, essa questão de longo prazo. Então, o treino da arte marcial, quando ele é vigoroso e quando ele realmente evoca essa simplicidade, é onde tem a verdadeira pegada daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente admira, não é? Acho que é bem isso o caminho para a gente fugir dessa ideia de bullshit, né? Desses farsas pretas e propagadores dos finjutsus que tem por aí, né? É informação, é um pouco de noção, é um pouco de baixar essa expectativa cinematográfica de como são as coisas, não é? Então, é como eu vejo também. Tudo certo? Podemos encerrar? Fazer agora um bloco de considerações finais? Recado, jabá, o que quiser fazer? Ok. Então chegamos agora ao final, nosso último bloco de considerações, agradecendo a presença dos participantes, né? Vou começar com o Pinto Sam. Pinto Sam, por favor, comenta aí, agradeço a sua presença, manda seu jabá, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast. Foi um papo muito legal. Tem alguns problemas na gravação, mas é normal, né? E quem quiser saber mais sobre karatê, né, que é minha praia, acessa lá o www.pintokaratedojo.com, né? Temos podcasts, temos vlog, temos muita matéria, muito material, né? Temos artigos científicos, né? Um dos nossos colunistas é meu sócio no site também. Ele tem artigos científicos publicados em revistas científicas, né? Tem sobre história do karatê, sobre treinamento. Então entra lá, dá uma olhada no nosso material, que com certeza você que é karateca vai gostar, né? E obrigado a todos vocês, né? Por esse papo que foi muito legal, muito bom, e aprendi muito, né? Podcast é isso, é você conversando e aprendendo. Obrigado, pessoal, de coração. Isso aí, Pintação, obrigado. E Renato Alcântara, pode falar aí pra gente suas considerações, dá o seu recado, fica à vontade também. Primeiro, agradecer, assim, considerar meu nome, né? Eu fico muito feliz de ver que eu tô fazendo alguma coisa certa, não tô falando muita bobagem, ainda mais estando ladeado de Pinto Sanz, de Vicente, pessoas que têm uma bagagem muito grande, uma bagagem maior que a minha, né? Uma experiência acumulada maior. E, no caso, as pessoas que estiverem interessadas aqui em Salvador, a gente está desenvolvendo o trabalho com o Kendo e o Iaido, né? Quem tiver interesse em saber mais, pode procurar no Facebook a página da Kendo Salvador, né? A gente está aberto para quem tiver interesse de treinar um Kendo que não vai se transformar num super-herói de anime, não vai lhe dar superpoderes para combater o crime, mas pode lhe colocar num vício que, para mim, tem sido muito prazeroso, que é aprender a forma, o caminho da espada, sem misticismo, sem grande exagero. E eu gostaria também de pedir que as pessoas deem tempo para que a coisa aconteça. Eu não tenho tanta pressa do espetacular. Hollywood viciou a gente no espetacular, né? Espetacular é espetacular porque é raro, é incomum, né? A beleza está nas pequenas coisas. Na medida em que você se envolve mais com a atividade, você desenvolve um olho e uma sensibilidade, né? O músico, ele consegue ouvir a música de um jeito que o leigo não consegue. A beleza do Kendo, a beleza do Iaido, a beleza do Karatê, a beleza do Aikido, a beleza do Jodo, do Kyudo, do violino, ela só realmente aparece depois que você ultrapassar a fase inicial do fundamento e começar a ver como coisas poucas e básicas podem evoluir para uma complexidade bela e resistente, consistente, forte. Diferente de simplesmente que fazer malabarismo ou fazer uma tentativa de mamãe, olhe para mim. Então, eu agradeço o convite, eu agradeço a todo mundo que ouviu e teve paciência. E quem quiser saber mais, tem aqui o podcast, tem a página do Espírito Marcial, que é a referência a procurar. Obrigado. Obrigado, gente. Então, meu recado é, se você gosta de arte marcial, se você gosta de karatê, procure aí a página do Pinto San. Se você gosta de kendo e aido e espada japonesa do Brasil, eu realmente recomendo apenas academias diretamente ligadas à Confederação Brasileira de Kendo, que é o único órgão que é autorizado pela Federação Internacional de Kendo, sediada no Japão, a ensinar a verdadeira arte da espada no Brasil. E se você gostou desse programa, ele é um programa bastante acessível para qualquer praticante de arte marcial, de qualquer modalidade, eu acho que tange os temas aí gerais a todos, curte aí, compartilhe e agradeço mais uma vez a audiência. Até mais! Então, basicamente, o tema de hoje é a gente descobrir como montar o nosso culto de arte marcial para ganhar dinheiro. Entendi corretamente? Cara, era uma boa. Que tal a Igreja da Espada Flamejante? Da Verdade Samuraica? Vamos, assim, amadurecer a ideia.